A Associação Desportiva Nogueirense vem de uma vitória segura frente ao Mação. Como é que está a ser preparado este jogo da sexta jornada frente ao Peniche? Está a ser preparado como os outros todos, com seriedade e continuar a trabalhar da mesma forma que temos vindo até aqui. E uma vez que o Peniche é o penúltimo classificado da tabela classificativa, traz alguma tranquilidade ou alguma segurança ao Nogueirense? Não, pelo contrário. Estes jogos são sempre os mais difíceis, até porque muitas pessoas pensam que é mais fácil e não é. E para piorar, o Peniche também mudou de equipa técnica esta semana e isso faz com que a outra equipa normalmente se galvanize e esperamos muitas dificuldades, até porque é uma deslocação longe e é um campo relevado natural e grande e com os jogadores mais motivados para a troca da equipa técnica, esperamos algumas dificuldades. E quanto ao seu plantel, tem à sua disposição todos os jogadores ou tem alguma baixa devido a alguma lesão? Não temos os jogadores todos disponíveis. Temos alguns lesionados, temos dois lesionados neste momento que não vão ao jogo, mas o plantel é equilibrado e teremos outros jogadores que substituirão da mesma forma.